O Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça a condenação de um ex-prefeito de Pedro Teixeira, município da Zona da Mata, por improbidade administrativa. O político, que ocupou o cargo de 2009 a 2012, terá de ressarcir os cofres públicos em R$ 129 mil e pagar multa no mesmo valor. Pela decisão, o ex-prefeito também teve os direitos políticos suspensos por 10 anos e está proibido de contratar com o poder público. Segundo a Promotoria de Justiça de Lima Duarte, comarca da qual Pedro Teixeira faz parte, o político usou recursos públicos num terreno particular, que começou a ser loteado em 2001, antes de se tornar prefeito. Quando assumiu o cargo, ele teria utilizado a máquina pública para realizar o calçamento, a pavimentação e outras obras do empreendimento. Com isso, conseguiu a valorização do imóvel por meio de recursos públicos vindos de um convênio firmado entre o município e o governo de Minas. O dinheiro deveria ser usado para execução de obras em vias públicas de Pedro Teixeira. Além de usar esses recursos em empreendimento próprio, o então prefeito enviou na época à Câmara Municipal um projeto de lei na tentativa de incluir seu imóvel no perímetro urbano do município. Por unanimidade, a proposta foi rejeitada. Para o Ministério Público, essa situação evidencia má-fé e intenção do ex-prefeito em praticar atos voltados aos seus interesses pessoais em oposição ao interesse público. Ainda de acordo com o MP, é de responsabilidade do loteador registrar o imóvel, conseguir a aprovação da planta e do projeto junto ao poder público, além de executar as obras de infraestrutura no local com recursos próprios. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.